Olá, ouvintes! Essa é a sétima e provavelmente a última edição do podcast 9 Minutos. Se você está ouvindo esse programa, deve saber muito mais sobre o destino da raça humana do que a gente sabe agora. Estamos no dia 21 de dezembro de 2012, e como o dia está lindo, o 9 Minutos entra no ar, mesmo que estejamos aguardando o apocalipse. Olá, Paula! Olá, Caio! E para quem ainda está debochando da previsão dos maias, o site sensacionalista divulgou uma lista com os principais indícios de que o mundo vai acabar. Entre eles estão: a festa do Corinthians campeão não teve grandes incidentes, os políticos do Mensalão podem ser presos a qualquer momento, e por fim, o que mais provocou medo nas pessoas, a morte do Niemeyer. Pois é, Paula. Como dá pra ver, o fim tá próximo e agora é hora de a gente fazer as coisas que nos dão prazer. Verdade. Eu queria saber o que você não suportaria presenciar antes da destruição da raça humana e o que você vai fazer. Cara, eu não suportaria uma festa de fim de mundo ao som de funk. Isso pra mim é demais. Aí eu faria uma maratona Friends com os melhores episódios de cada temporada, pagaria minhas apostas. Apostei com muita gente aí que se acontecesse determinada coisa, subiria Afonso Pena pelada correndo. Ah, eu invadiria a Câmara Municipal e rasgaria o aumento salarial dos vereadores, além de mandar um caminhão de coxinhas no valor de 60 mil reais só pro Léo Burguês comer. E por fim, acho que eu faria uma edição de um jornal denunciando todos os podres que são camuflados pela suposta liberdade de imprensa. Ai, que repórter, né? Até o fim. Até o fim você tem que honrar. Tá na boca da notícia. É. Duas das teorias do fim de mundo deixam uma brecha para nossa sobrevivência, né? Uhum. Uma chuva de meteoros, ou da inversão polar, dizimariam toda a vida no planeta. Mas, por exemplo, se a gente for atacado por alienígenas, ou então sofrer uma pandemia zumbi, existe uma chance, embora mínima, das pessoas sobreviverem. Uhum. Mas, para isso, é preciso que elas tomem algumas medidas. Porque, convenhamos, né? Muita gente está celebrando e despedindo do mundo. Só que, se existe uma chance da nossa sobrevivência, a gente tem que se preservar. Então não pode ficar bêbado. Esse papo de encher o tanque não vai adiantar, porque a gasolina vai ser uma das primeiras coisas que vão acabar. Então pegue a bicicleta. Vamos, além de ser ecológico, você tá garantindo que a gente vai ter um veículo por um tempo indeterminado. É uma outra coisa, separe os suprimentos, deixe estoque de água próximo, preserve energia e monte uma equipe. Mas você tem que montar uma equipe com qualidades diversificadas. Não dá pra ficar na Irmandade convocando aquele seu amigo que não dá conta de um pique de 10 minutos. Ninguém vai me colocar no... Você tem que pensar estrategicamente. E a última dica, e a mais importante de todas, é nunca confie em outros humanos. Principalmente se eles estiverem comendo ração para cães e gatos. Então, Caio, você já sabe o que fazer no último dia? Bom, eu vou ficar em casa preparando meus suprimentos. Bom, e para quem não sabe o que fazer no último dia de vida na Terra, eis a programação da tarde para o fim do mundo. Fiquem atentos aos horários. Às 15 horas começa o superaquecimento global. Às 16h30 tem o início da aniquilação dos terráqueos. Às 17 horas, o show do Latino. Não sei se vai ter gente que vai sobreviver a isso. Mas enfim, às 18 horas tem revelação de terráqueos alienígenas, incluindo Elvis. 19 horas, resgate dos prisioneiros das áreas 51 e de Varginha. 20, Reabertura do túnel São Tomé das Letras, Machu Picchu. 21 horas, aproximação do planeta Nibiru. 22 horas, revelação de amigo secreto dos OVNIs. E às 23 horas, está prevista a chegada do Tinho. Paula? Paula? Bom, prezados ouvintes, parece que tivemos uma falha técnica. Caio, eu estou na região da Pampulha e a situação tá feia por aqui. Essa chuva está corroendo as minhas roupas e eu já fui assediada várias vezes. Pô, três velhinhos já meteram a mão na minha bunda. Ainda bem que o mundo tá acabando, porque nessas condições eu não consigo trabalhar. Paula, quais os efeitos dos temporais aí na região? Tá bom, já entendi. Mas eu vou no sindicato. Várias ondas estão se formando na Lagoa da Pampulha. O Mineirão começa a ruir no meio do lamaçal. As pessoas estão correndo desesperadas com seus iPhones em mãos para atualizar os últimos minutos no Instagram. As famílias de capivara parecem estar sob efeito de algum produto radioativo. Os jacarés que estavam escondidos sob toneladas de pneus, garrafas pets e fraldas começam a atacar os populares. E mendigos estão vindo na minha direção com placas de eu avisei. Peraí. É isso mesmo, diretor? Atenção, ouvintes, recebemos uma informação de última hora. Foram registrados vários ataques de humanos. Os sintomas se assemelham aos de pessoas com raiva. Kai, você não vai acreditar nisso. As pessoas, os mortos, Caio, eles estão vindo pra cá. Eles estão atrás de mim. Mas que porra é essa? Se você estiver ouvindo essa gravação digital, significa que você pode ser a nossa única esperança. Câmbio, desliga.